E que assim como o Senhor é nossa paz, ó filha de esquadrões, levanta-te em adoração. Embora cercados não temeremos, o Senhor é nossa proteção. Pequena Belém, escolhida por ti, de ti vem o Salvador, que nos faz prosseguir. E ele permanece na força do Senhor, em seu nome há paz, ele é nosso Redentor. Quando a batalha se erguer, nele vamos confiar. O leão de Judá nos fará triunfar. No meio das nações, como orvalho a jorrar, o resto de Jacó com poder irá. Adversários, eles não prevalecerão em nossos corações. A vitória, a cidade do nosso Deus brilhará em